Περιφέρεια από τη ΣΕ. Τζον, Τζέφι, Καλίνο. Novamente eu pego na caneta para expressar minha décima letra. Se o sistema quer isso, que assim seja. Carinhos na área e não falo besteira. Periferia.c, não pagamos comédia. Com microfone nas mãos, vou expressando minhas ideias. Porque sou o futuro do sistema, não tema. Violência, paz, violência, paz. Uma palavra com apenas nove letras que atormenta minha sua vida inteira. Meu Deus, quando será que este pesadelo vai acabar? Ainda bem que eu estou acordado, preocupado com meu filho também. Agora e na hora de nossa morte, amém. Mas a vida continua violenta, eu de estar nas ruas. Super-herói de cinza ou um ser humano normal. Uma PT na cintura, à disposição. A outra apontada na cabeça do cidadão. Então se liga no refrão. Não podemos inquietar-se com a impunidade. Esse cara remoendo ódio, enquanto maus exemplos continuam nas ruas de São Paulo, fazendo zonas urbanas virarem zonas de guerra. Pânico. Periferia está em pânico. Pânico. Periferia está em pânico. A violência não, só se ver um corpo estirado no chão. Periferia, ponto C, viemos relatar. Será que essa P-O-R-R-A nunca vai acabar? Você está do outro lado, segurança máxima. A favela para você não importa. Somente dia de eleição, povão são manipulados pela televisão. Barulho de hipócritas falando abobrinha, mais ou menos assim. Eu garanto que a violência vai ter um fim. Vou colocar a rota nas ruas pra matar. A favor do estupro para presidente já. Você pode ser o último político na face da terra. Entre você e o diabo, sou o segundo adversário. Pânico. Periferia está em pânico. Pânico. Periferia está em pânico. Pânico. Periferia está em pânico. Pânico. Periferia está em pânico. E aí, mano, chega mais na moral. Vamos ouvir mais um rap nacional. E não aquelas besteiras que eles passam o dia e a noite inteira, como o pinto do meu pai e na boca da garrafa. Enquanto os muitos lá fora morrem na boca da vala. Deu motivo pro sistema, pô, demorou. Se você está achando que estou radicalizando por causa de uma miséria faísca de pedras, vários estão se matando. É por isso que eu peço a Deus que ilumine o caminho do meu filho e continue com saúde sem correr nenhum perigo. Pelo domingão estou em casa ouvindo o som. Meu filho está na sala assistindo televisão. Programa do Faustão, deixa quieto. No piscar de olho a imagem é cortada. O que está acontecendo, meu moleque me diz. Eu não estou entendendo. A imagem transmite violência policial. Vou mudar de programa, parece que estou no mesmo canal. Pânico. Periferia está em pânico. Pânico. Periferia está em pânico. Pânico.